Parte Falcão, atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Olá, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Valdo Sousa. Esta semana, com os dois clássicos da 26ª jornada, foram dois clássicos que, a ver, vamos, vão ser ou não decisivos. Deixo na abertura do programa o nosso site, bolanaarea.pt.vu, e também já agora o endereço do Facebook para que possa visitar www.facebook.com/bolaarea. Vamos então aos resultados da jornada 26, o Leiria 0, Gil Vicente 0, Beira-Mar 2, Académica 1, Vitória de Setúbal 1, Vitória de Guimarães 0, Rio Ave 2, Feirense 2, Olhanense 1, Paços de Ferreira 2, Marítimo 2, Nacional 4, o Braga 0, Porto 1 e o Sporting 1, Benfica 0, os resultados da jornada 26. Vamos então abrir o nosso painel de comentadores, o Zé Lino do Futebol Clube do Porto, Rui Fernandes do Sporting e Tiago Silva do Benfica, e vamos começar precisamente pelo jogo de Braga, pela vitória do Porto perante a equipa arsenalista. Vítor Pereira destacou o coletivo da equipa. O que eu tenho que valorizar, o que eu quero valorizar, o que interessa valorizar hoje é o trabalho de equipa, aquilo que já disse há bocado, ganhamos como equipa e é como equipa que queremos ganhar o campeonato também. Zé Lino, o treinador do Porto, a falar do coletivo, a destacar neste caso o trabalho de toda a equipa, naquela que terá sido talvez das melhores exibições do Porto ao longo de toda a temporada. Boa noite. Como eu já tinha dito na semana passada, quando referiam que o Vítor Pereira, portanto, que ia ser do Futebol Clube do Porto, isso só vai trazer mais união à equipa. E neste jogo com o Braga, notou-se isso, notou-se uma equipa mais unida, uma equipa mais forte, onde pressionámos bem, onde ganhámos bem relativamente. Posso também admitir isso com humildade, que tivemos também o fator sorte. Mas isto é como tudo, sem sorte também não se fazem campeões, e o Porto com este tanto resultado está bem lançado para o alcance do título. Mas ainda assim consideras que terá sido só o trabalho da equipa? Há algum jogador que se tenha destacado no meio de tantos que jogaram ao lado do Porto? Foram neste caso uns 11 titulares mais os 3 suplentes. E já agora levantando aqui uma questão relativamente às opções de Vítor Pereira, Ianco ficou no banco e foi Kleber a opção. Foi uma surpresa, assim como o Derfur, mas no fundo aquilo é incutir nos jogadores, portanto, para eles apanhar a titularidade, e ao incutir isso nos jogadores, o próprio jogador portanto, dá mais dele, e se calhar mesmo naquele jogo o Ionco é um jogador, portanto, mais da área, um jogador mais parado, em que o Kleber é um jogador que vem buscar mais a bola e distribuir mais a bola. Então devia ser um jogo muito de meio campo, onde se calhar foi, portanto, por esse motivo que tanto o Defur como o Kleber entraram de início. Rui, falavas também na semana passada dessa defensiva por parte, digamos assim, do Sporting de Braga, e precisamente nesse estatuto, como é que viste esse Braga-Porto? O Porto que nesta jornada, depois também do resultado do teu Sporting, que já vamos falar mais à frente, acaba por ficar afastado 5 pontos para o Porto. Boa noite. O Braga nitidamente foi-se abaixo nestas duas últimas jornadas. Penso que não aguentou nitidamente com o peso e a responsabilidade que é coexistir com a candidatura ao título. Da forma que jogaram no Benfica, pronto, conseguiram empatar num lance relativamente fortuito do defesa esquerdo, depois de um livre superiormente marcado pelo Guiana. E contra o Porto, da forma como jogaram, nitidamente na expectativa, não assumiram o jogo, do meu ponto de vista, não conseguiram dominar o Porto, não fizeram um ataque avassalador, digamos assim. E o Porto, claro, segurou-se muito bem, meteu o Kleber avançado centro, nitidamente um jogador mais tecnicista que o Janko, para segurar muito mais a bola na frente. O Hulk está a aparecer neste fim de campeonato a fazer aquilo que se lhe pede a ele, que é golos e dar assistências para os seus colegas também os marcarem. E o Hugo Viana, que é um jogador por quem eu tenho um certo carinho ter sido formado e jogado no Sporting, teve nos dois lances capitais, por um lado ao falhar um golo na marca de grande penalidade com o pé direito, ele que nitidamente é um esquerdino, que ia dar o 1-0 ao Braga, e passado pouco tempo, num passe infantil, entregou a bola ao James Rodrigues, que fez a assistência para o Hulk, e o Hulk, frente ao Kim, rematou o Kim, pronto, na minha ótica, no meu ponto de vista, não fez tudo o que era possível, mas já antes tinha tirado um golo ao Hulk numa defesa espetacular na primeira parte. Penso que o resultado que se aceita, e o Braga nitidamente disse adeus ao título. Independentemente do resultado que também se verificou no Sporting Benfica, o Braga despediu-se e mostrou que, quando nós aqui algumas semanas atrás dizíamos que o Braga provavelmente não seria um candidato, e que depois, em função dos resultados que obteve em 3 ou 4 jornadas seguintes, me fez repensar um pouco isso e achar que podiam assumir a candidatura, demonstrou que ainda não tem asas para estes voos, nitidamente. Tiago, falta a tua análise a essa vitória do Porto em Braga. Certamente, enquanto benfiquista, o resultado que mais jeito daria ao Benfica talvez até fosse o empate. Boa noite, antes de mais. É claro que, como benfiquista, eu até se pudesse sempre perder os dois, perderia uns dois, mas não foi o que aconteceu. O Porto ganhou e ganhou bem, jogou para isso, e é importante analisar isso, é que o Porto fez tudo para conseguir sair de lá com os 3 pontos. Em relação à equipa do Braga, eu, como na altura já há uma série de semanas atrás eu falei que muito provavelmente o Braga não era candidato ao título, e depois continuei a dizer isso durante mais algumas semanas, mesmo com o Braga a somar vitórias e pontos, porque não vejo na equipa do Braga, e como já tinha referido antes, vejo uma equipa que do meio campo para a frente até pode ser um bocadinho madura, mas cá atrás comete muitas infantilidades. Eu revi isso no Feirense, revi isso na Académica, revi contra o Benfica, que foi exatamente igual, e agora contra o Porto mais uma vez. Na semana passada eu também tinha falado que o Porto nunca tinha perdido em Braga e que era um ponto importante, bem como o Benfica também não ter ganho lá ainda. E acho que o Porto, no combate geral da partida, mereceu os 3 pontos. E é assim, e Hulk a aparecer agora. Hulk é aquele estilo de jogador que tanto está como não está. E a qualquer momento faz a diferença, e como aconteceu neste momento, o Porto assumiu os 3 pontos. Mas foi um bom jogo. Eu gostei muito da atitude que o Futebol Clube Porto teve. Esperava um bocadinho mais do Braga, sinceramente, mas o resultado aceita-se e foi um bom resultado. Zelino, voltando à carga, digamos assim, no que diz respeito aos avançados, o que é que o Porto ganha, ou neste caso ganha com Kleber e perde com Janko? É mobilidade versus altura, jogo direto? Exatamente, é que o Janko é um jogador específico, enquanto o Kleber, portanto, teve a sua oportunidade e é específico para outro tipo de jogo, e também ainda não apareceu o Kleber. Agora, voltando um bocadinho atrás à análise ali que o Tiago fez, eu discordo e eu vou dizer porquê. Porque assim, isto, o jogo entre Braga e Benfica, o Benfica acaba por ganhar o jogo, mas também poderia ter perdido. Entre o Porto e o Braga, o Porto ganha o jogo, está certo, mas também não podia ter perdido, porque o Braga teve ali as oportunidades para marcar. E se o Braga ganha na Luz e ganha o Porto, nós hoje aqui estávamos a falar de uma forma diferente. Era isso, o Sporting tem ganho os jogos iniciais. Há fatores. Agora assim, o que eu quero dizer é que o Braga não ficou nada atrás. Por exemplo, há um pormenor no jogo do Benfica, Braga, que é um penalti que o Xabi Garcia faz e que o árbitro não marca, em que é como agora o Jorge Jesus também no jogo do Benfica reclama um penalti logo ao começar e que se marcam o penalti, o jogo contra o Sporting pode ser outro, assim como o Porto noutras situações. Portanto, o que eu quero dizer, há fatores do jogo que às vezes mudam totalmente as partidas. Agora, dentro do jogo que eu vi com o Braga Benfica, o Benfica Braga e o Porto Braga, se o Braga ganha os dois jogos, que os poderia ter ganho, é bom que se note, estávamos agora a falar de forma diferente. Agora, assim, ganhou o Benfica porque marcou, ficou 2-1, e ganhou o Porto porque ficou 1-0. E agora, portanto, a gente fala dessa forma, mas a atitude que o Braga tem em campo é uma atitude, como eles lhe chamam, os guerreiros do Minho, mediante as armas que têm, jogam para ganhar. Agora, teve aquela ali do Hugo Viana, teve lá outra oportunidade que ela bate no Maicon e vai ao guarda-redes. Quer dizer, estiveram ali situações para acontecer o golo. Isso acontece o golo, o Porto se calhar até desmoraliza e há outros fatores, eu não vou por aí. Eu vou é que foi um grande jogo. Pronto, e o Porto venceu, fiquei feliz, é isto que eu tenho a dizer. Muito bem, Rui, não posso também deixar de perguntar, o Braga acaba por em duas jornadas, praticamente, como já disseste há pouco, dizer adeus ao campeonato, mas é um Braga que agora daqui até ao final do campeonato vai ter pela frente Paços de Ferreira, Olhanense, Beira-Mar e acaba o campeonato em Alvalade. Ainda assim, será das equipas que terão um calendário mais fácil, ou o Benfica, que por exemplo recebe o Marítimo, joga depois com o Rio Ave, Leiria e Setúbal, o Porto também já agora com o Beira-Mar, Marítimo, Sporting e Rio Ave, não será dos três ainda assim a que tem um calendário mais facilitado? Poderá ser a que tem um calendário mais acessível, mas convém salientar que o Braga termina em Alvalade, e o terminar em Alvalade praticamente poderia ser, se o Sporting tem tido outra atitude, nomeadamente em dois jogos que perdeu recentemente, tanto no Gil Vicente como no Setúbal, o Sporting podia estar a discutir com eles o terceiro lugar. O Braga, nesta fase do campeonato, não tem nitidamente qualquer possibilidade. Pode eventualmente sonhar ainda com o segundo lugar, mas acho que é mesmo só um sonho. Não, vai terminar no pódio, vai terminar em terceiro, e pronto, acho que para o treinador Leonardo Jardim é uma conquista, é uma façanha, principalmente depois da sangria que levou nesta última época o plantel do Braga, em que é uma equipa, mais de metade dela penso que é completamente nova, primeiro ano do Sporting de Braga, um treinador novo, que o domingo saiu para o Sporting, perderam os jogadores fulcrais, e penso que foi um excelente trabalho de Leonardo Jardim, um treinador que na realidade está a afirmar, é o treinador mais jovem na primeira divisão, e que está a afirmar-se e está a mostrar cartel, que pode eventualmente conseguir voos mais altos. Quem sabe o Futebol Clube do Porto, não é? Porque eu continuo a não acreditar que Vítor Pereira seja o treinador da próxima época. Mas o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa lá saberá, não é? Muito bem, vamos então precisamente ouvir as declarações de Leonardo Jardim no final desta partida, o treinador do Braga, que falou do equilíbrio entre estas duas equipas. Em relação a este jogo, penso eu que o equilíbrio foi a nota dominante. O Braga, até nas situações de criação, de situações de finalização, foi superior, mas acabou por perder porque o adversário foi mais eficaz e aproveitou um erro nosso para se colocar em vantagem. Prontos, temos que lamentar da nossa falta de eficácia, mas em termos de comportamento mostramos mais uma vez porque é que o Braga está a fazer este excelente campeonato e porque é que joga de igual para igual com qualquer adversário. E apesar destas duas derrotas consecutivas, quer na Luz quer hoje, o Braga e os seus jogadores não foram inferiores em nada, só no resultado, mas no futebol isso é que conta, e acabamos por perder o jogo. Acaba por perder o jogo, mas Leonardo Jardim diz que o jogo acabou por ser equilibrado e voltou a falar do jogo com o Benfica, Tiago. Apenas os resultados acabaram por ser diferentes e certamente não eram aqueles que o Braga quereria. mas falou que o Braga não foi nada inferior, quer a Porto, quer a Benfica. Já falaste há pouco, discordas então das declarações do Leonardo Jardim no que diz respeito à igualdade que possa existir entre as três equipas? É, eu discordo e continuo a discordar, porque assim, o futebol é difícil, o futebol é uma coisa que é muito imprevisível, mas é feito de factos e nós não nos podemos fugir a isso. O facto de que ficou contra o Benfica e ficou contra o Porto é que ele em 6 possíveis perdeu os 6 pontos. E ele até pode ser igual, nós podemos estar aqui a supor e vamos supor sempre, mas poderia até ter os mesmos jogadores, ter os mesmos argumentos, ter as mesmas capacidades, mas a realidade dos jogos é os 3 pontos, o 1 ou o 0. E naqueles jogos mais difíceis mostrou-se que a equipa de Braga não estava preparada, e é importante refletir isso, que nós já vimos que o Braga, se sofresse primeiro, era uma equipa que depois ficava um bocadinho desesperada e em princípio não conseguiria dar a volta ao resultado, que isso já aconteceu mais de uma vez. Contra o Benfica igual, e contra o Porto igual. O Porto, quando marcou o golo, acabaram-se as oportunidades de golo, ou melhor, e se elas existiram, não foram concretizadas. E a realidade é que ele até pode pôr a equipa no mesmo patamar que o Benfica, Porto, Barcelona, Real, por aí fora. Se nos jogos contra essas equipas perder os jogos todos, a equipa nunca será igual. Mas o que é que falta a este Braga para se poder afirmar como um dos grandes do futebol português? Assim, eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim é muito bem feito. Atenção que eu não lhe tiro mérito por causa disso. Estamos a falar que, e já falamos antes, que o Braga é uma equipa que é as sobras dos três grandes, mas mesmo com as sobras dos três grandes é uma grande equipa, porque as sobras dos plantéis maiores são bons, porque se os jogadores não fossem bons, nunca teriam chegado a equipas como o Porto, como o Benfica e como o Sporting. Por isso nós nunca podemos desvalorizar os jogadores que são dispensados pela equipa e que são emprestados ao Braga. Agora, o que falta a mim, a meu ver, ao Braga é um bocadinho mais de capacidade financeira para ir ao mercado e buscar alguns jogadores de nome, como o Porto, Sporting e Benfica conseguem fazer neste momento, e criar um plantel a partir daí, não estar à espera que A mais B e mais C saia daqueles clubes e que possam ingressar no Braga. E vejo que é um trabalho que tem de ser feito ao longo dos anos, não é uma coisa que apareça de um dia para o outro. Uma equipa que, a meu ver, já começa a conseguir fazer isso é o Marítimo, que nesta reabertura de mercado de inverno conseguiu já sobrevalorizar um jogador que saiu do plantel, consegue buscar algumas mais-valias que depois consegue remontar para saírem de lá e facilitar o capital à equipa. Eu acho que num Braga tem tudo para ser um grande. Tem instalações, tem equipa técnica, tem mesmo a conjuntura presidencial também é boa, tem adeptos e massa associativa, que também é muito bom e é importante. E neste momento só não está a conseguir por pequenos pormenores, mas são esses pormenores que muitas vezes ditam o resultado das coisas, e neste caso ditam o terceiro lugar para o Braga, que poderá atingir, também poderá ser campeão, mas lá está, estamos a falar outra vez de posições, e neste momento o que interessa é que o Porto está à frente com mais 4, o Benfica atrás e mais um atrás, o Braga. O Tiago diz que o Braga garante o terceiro lugar, à partida será assegurado, mas Zé Lino, o Benfica está logo ali, Benfica tem 59 pontos, apenas mais um ponto que o Braga, pode redirecionar os objetivos do Braga agora para esse objetivo e esperar que o Benfica escorregue até ao fim do campeonato? Não, é assim, portanto, a análise que ali o Tiago fez, eu estava aqui a observar, e é assim, a visão dele está correta em termos, vamos dizer, como clube. Agora, eu estava a falar como jogo em si. Portanto, o jogo entre as duas equipas. Ou quem vê o jogo, a gente fica com a sensação que qualquer equipa poderia ganhar. Era nessa relação. Agora, o que eu quero dizer, também, se fosse a pegar na mesma análise, por exemplo, em que o Porto, por exemplo, joga com o Benfica e vai ao Estádio da Luz e vence o Benfica, em que o Benfica vai agora ao Sporting e não acaba por vencer o jogo, a gente também pode dizer que o Benfica ainda falta isto, ainda falta aquilo, ainda falta aquilo. Estás a entender? Portanto, eu estava a falar entre o jogo em si. Agora, eu sou consciente que o Braga tem um orçamento de X, não é? Em que o Porto tem um outro orçamento, e que o Braga depende dos jogadores que são emprestados, como acaba o Rui dizer, que tem lá o amigo dele, o Hugo Viana, que tem mais este dali. Quer dizer, a gente é consciente. Agora, a gente assistir ao jogo em si, onde eu quis frisar é que agora, daqui até ao fim do campeonato, acho que ainda vamos ter Benfica, vamos ter Braga e temos o Porto na mesma, porque para mim, embora o Porto esteja numa boa posição, mas há aqui jogos muito enganadores. Porque, por exemplo, eu lembro do Porto vai ao Benfica e acaba por ganhar o jogo, e joga em casa com a Académica e empata o jogo. Quer dizer, e agora, por exemplo, até ganhou ao Braga, quem é que me vai dizer que agora o Beira-Mar até... Portanto, isto está um campeonato, para mim, muito indefinido. Agora, acredito que o Porto tem toda a legitimidade na posição que está para vencer o campeonato. Agora, o Braga em si, é assim, acho que vai dar luta até ao fim para ficar, por exemplo, em primeiro ou em segundo lugar. Isso ninguém tira a dúvida. E há um fator importante que neste jogo agora, aliás, o Benfica para mim foi o fator do jogo com o Chelsea que os desmoralizou bastante, porque da forma, a reação de treinadores e a reação do presidente do Benfica e dos jogadores, eles estavam mesmo convencidos, portanto, de passarem a esta fase, e isto acho que desmoralizou muito o Benfica. Foi a partir daí que, portanto, que o Benfica acabou por cair do ponto de vista anímico. Porque a ambição deles era um pouco aquilo, era ir a uma final da Liga dos Campeões. Rui, o objetivo Braga, e até para fecharmos este capítulo, temos ainda o clássico dos clássicos, o Sporting Benfica. O Braga ainda pode lutar pelo segundo lugar? Sim, está a um ponto do Benfica e aparentemente até tem um calendário relativamente fácil. Se bem que na última jornada tem que ir ao Sporting e o caso é mais complicado. O Braga, penso que vai ser o terceiro lugar. Não, a classificação da forma que está agora, Porto em primeiro, Benfica em segundo, Braga em terceiro, Sporting em quarto e Marítimo em quinto, penso que vai ser o final, vai ser a classificação do término do campeonato. E penso que é que tem mais lógica. Sinceramente, acho que o Porto não claudicou nesta etapa final em que lhe era exigido vitórias e fez o seu trabalho de casa, ganhou onde tinha que ganhar, teve ali um contratempo ou outro, nomeadamente com a Académica e depois em Paços de Ferreira, mas foi sempre contratempos, digamos, com a terra à vista. Portanto, eles nunca tiveram... Nunca colocaram em causa o primeiro lugar, portanto tiveram sempre o primeiro lugar na mão, independentemente de terem perdido 4 pontos de uma forma, direi, quase que displicente, mas nunca deixaram o primeiro lugar. E o Benfica claudicou nitidamente. Lembro-me que nestes últimos 8 jogos o Benfica teve 3 derrotas, 2 empates e 3 vitórias, portanto, para um candidato ao título que se queria afirmar nesta ponta final como um vencedor incontestável, uma vez que chegou a andar com 5 pontos de avanço sobre o segundo. Nestes últimos 8 jogos, ter desperdiçado 15 pontos é muita fruta, digamos assim. Isto sem fazer analogia àquela célebre fruta do seu Jorge Nuno Pinto da Costa. Tiago, queres acrescentar também mais alguma coisa sobre este Braga-Porto? Não, queria só acrescentar uma coisinha sobre o Braga. Eu acho que das 4 equipas que podemos estar aqui a falar, eu acho que o Braga é a equipa que tem o calendário mais apertado e mais difícil, e eu vou-me tentar justificar. O Braga vai a Paços, Benfica e Porto viram-se aflitos, Benfica ganhou 2-1 porque calhou em Paços. O Porto empatou 1. Recebe o Olhanense, é uma equipa que também já conseguiu roubar pontos aos dois grandes, se bem que foi em casa, até aí nada de mais. Vai ao Beira-Mar, e o Beira-Mar é uma equipa que em casa tem pouquíssimos pontos perdidos, ou melhor, tem pouquíssimos golos sofridos, era isso que eu queria dizer, e vai jogar com o Sporting. Quer dizer, eu destes 4 jogos só vejo um que possa ser mais fácil um bocadinho do que os outros, que é o Olhanense, porque de resto vejo de compromissos, 3 compromissos que o Braga vai ter que ter daqui até ao final do campeonato, complicados. Em relação às outras equipas, e já falando também um bocadinho do campeonato, do calendário, o Braga, para mim, é quem tem o calendário mais complicado, se bem que o Sporting também é, pronto, o Sporting é o primeiro, o Braga em segundo, o Porto tem algumas tarefas complicadas, o Benfica, vejo aqui equipas que não são muito difíceis, se bem que o Benfica joga com o Marítimo, e o último jogo com o Setúbal podem ditar muita coisa, porque o Setúbal, desde que saiu da linha d'água, tem-se demonstrado que é uma equipa muito difícil de se bater. E equipa de verde e branco, não convém esquecer esse pormenor. É sempre assustador. Vamos então dar o pontapé nesta partida e vamos para o outro clássico da jornada, neste caso que foi ontem. O Sporting acabou por vencer por uma bola a zero numa grande penalidade convertida por Van Volswinkel. O treinador do Sporting, Ricardo Sapinto, falou de uma vitória que até poderia ser histórica e de um Sporting superior ao longo da partida. Temos de ter feito um resultado histórico hoje. Tivemos várias oportunidades para aumentar o resultado, mas o mais importante foi conseguido, que era a vitória. João Pereira fala de uma grande penalidade por assinalar a favor do Sporting. O Benfica também se queixa de alguns penaltis. A arbitragem teve alguma influência no resultado, na sua opinião? Eu não vi lances, não tive a oportunidade ainda de ver, acabei de sair do jogo. Conforme tenho dito, gosto de avaliar primeiras situações para posteriormente tirar eleições e para ter uma opinião mais condizente. Mas independentemente de um caso ou outro que possa ter existido, eu penso que hoje o Sporting foi superior. Ricardo Sapinto, então, a falar de uma vitória do Sporting que acabou por ser justa no entendimento do treinador leonino. Rui, é um Sporting que está em grande com Sapinto em casa, são 8 jogos, 8 vitórias. É verdade, o Sapinto fez despertar na equipa de Sporting e na sua massa associativa aquilo que eles tinham de melhor. A equipa está a jogar com uma vontade que eu já não vi há muito. Os jogadores, foi ver no jogo de ontem o Matias Fernandes, que era um jogador que a partir do início da segunda parte se começava a arrastar em campo, a fazer piscinas de costa a costa. O Ismailov parece que rejuvenesceu com aqueles seus problemas físicos, mas o facto é que com a gestão que o Sapinto tem feito dele, ele está a jogar aquilo que sabe, que é um jogador fantástico. O nosso avançado centro corre muito, falha muito, mas joga para a equipa. A nossa defesa finalmente acertou as agulhas, o Polga nem parece o mesmo no início do campeonato. O Xandão é um defesa central que já há muito nós estávamos carenciados, quer em termos de altura, quer em termos de jogo, pelo chão e velocidade. Os laterais estão muito bons atualmente, tanto o Insua como o João Pereira. Temos aquele problema do cabeça da área, ali o trinco, em que o Rinaldo está a fazer, digamos, a sua cura, ele que entrou apressadamente na equipa do Sporting e que fez o Sporting ressentir-se muito da sua ausência, regressou apressadamente e está agora a tentar debelar definitivamente a lesão que ele teve. E depois temos um Capela endiabrado, um extremo esquerdo à moda antiga, colado à linha, e o Elias, pronto, que é um jogador realmente acima da média, que veio colmatar um pouco aquilo que o Sporting perdeu com a saída do João Moutinho para o Porto. E a equipa está com muito querer, dominou completamente o Benfica. O Benfica esteve, penso que irreconhecível em Alvalade. Depois quem o viu contra o Chelsea, mesmo a jogar com 10, apesar do Chelsea ter baixado um pouco a guarda, em que eles tiveram algumas oportunidades de golo e terminaram o jogo em crescendo, apesar de depois de terem sofrido 2-0, mas fizeram uma exibição agradável e com nota artística, como diz o seu treinador. Em Alvalade, o Sporting fez uma exibição muito consistente, entrou muito bem no jogo, fica um pouco na expectativa, como tem efetuado nos jogos da Taça UEFA, da Liga Europa, em que ficou a ver, o Benfica nitidamente era quem tinha a obrigação de ganhar o jogo. Houve um lance logo no primeiro minuto discutível, é um facto, o árbitro podia ter marcado penalti, decidiu não marcar, como noutros lances em que podia, estão a recordar mais um na primeira parte do Garay sobre o Ricky Volswinkel, em que ele não marcou, também podia ter marcado. Depois há um penalti indiscutível, que deu o gol da vitória do Sporting. O Luizão puxou o pescoço do Volswinkel, claro que ele aproveitou o embalo, não é? Fez o seu trabalho. Mas o facto é que o Benfica, penso que os seus jogadores têm que repensar um pouco a forma como abordam os lances. e têm sofrido, lembro que no Chelsea também sofreram um gol de penalti de uma carga também do Xavi Garcia dentro da área também, à margem das leis. E Jorge Jesus, estranhei a apatia dele, porque na realidade parecia que não quereria ganhar o jogo, pois a equipa ou os jogadores não corresponderam àquilo que ele planeou, ou então ele nitidamente entrou em Alvalade amedrontado com o Sporting. E o resultado foi aquele que se viu, em que o Benfica praticamente não dispôs de oportunidades de golo, em que foi dominado, não direi do primeiro ao último minuto, mas quase, e o Sporting dispôs de inúmeras oportunidades de golo, é um facto. E essa diferença, nem tampouco com a entrada do Yannick Djaló, foi esbatida. Eu estava a ver se vem aqui entrar a arma secreta do Benfica, o nosso ex-nosso Djaló, que tem duas vitórias em casa. Disse bem, vamos lá ver se ele consegue eventualmente vir ao jogo para o Benfica. E a verdade é que não. Portanto, continuou só com as vitórias que tem em casa dele e da Lona Luciana Abreu, ex-Floribela. Portanto, o Benfica despediu-se, a meu ver, do campeonato, nitidamente. Não mereceu ganhar o jogo, de forma alguma, e estes pontos de atraso que neste momento apresenta para o Porto e que, na minha ótica, serão fatais, só se pode queixar de si próprio, porque nestes últimos 8 jogos, como eu disse anteriormente, não mereceu ser campeão, nem mereceu ganhar o jogo. Portanto, eu estou nitidamente convicto que o Benfica, desta maneira, vai ser mesmo apertado pelo Sporting Braga. Muito bem, Tiago, e antes de te ouvir sobre esta partida, vamos ouvir Jorge Jesus, o treinador do Benfica, que falou da arbitragem e também falou de um Sporting que comandou, mas depois de estar na frente do marcador. Falando do jogo, acho que foi um bom jogo. O Sporting teve, depois de marcar da grande penalidade, jogou sempre numa situação de contragolpe. Com o tempo do jogo, nós fomos à procura do resultado, procurámos, arriscámos mais, as substituições também foram feitas sempre dentro de um limite de risco. Mas mesmo assim controlámos bem todas as movimentações do meio-campo e dos avançados do Sporting, e pronto, e é natural que numa ou noutra situação que o Sporting chegasse à nossa grande área, com muitos jogadores sempre numa situação ofensiva, que o Sporting tivesse algum espaço e tivesse algumas situações de finalização. Mas foi um jogo bem disputado por duas boas equipas. A equipa de arbitragem só teve o senão de não marcar. O senão é um erro que complicou muito a marcha do resultado. O primeiro minuto de jogo, um penalti, poderia dar golo, não sei se era golo ou não, tudo se pode alterar. Um jogo bem disputado, foi essa a ideia deixada por Jorge Jesus, que também não deixou o Artur Soares Dias, precisamente mesmo o árbitro do jogo do Sporting Benfica da época passada, voltou a estar no clássico, que o Benfica acabou por perder por 1-0. Partilhas da ideia do Rui, o Benfica está arredado da luta pelo título? Não. E não partilho por um simples facto. Nós já tivemos duas equipas na frente do campeonato, duas equipas que não conseguiram, ou melhor, três, mas duas delas não conseguiram manter-se lá, nem com alguma distância pontual de uma das outras. Neste momento temos o Porto, com um calendário um bocadinho difícil, a 4 pontos do Benfica. Assim, eu, depois de tantas cambalhotas no primeiro classificado da Liga Portuguesa, eu não posso dizer, mesmo que fosse o Benfica que estivesse nesta fase em primeiro e o Porto a 4, é difícil uma pessoa dizer que está arrumado o título, até porque nunca se sabe, e nós temos comprovado isto. É verdade que nos jogos mais decisivos as equipas têm que responder com aquilo que se espera que elas façam, mas com os jogos mais pequenos, o caso que o Benfica ir a Guimarães, perder, ir à Académica, empatar, receber o Porto, perder, nós não podemos dizer que automaticamente as contas são fáceis de se fazer. Agora, que está mais fácil para o Porto, isso acredito, e se calhar também acredito que neste momento as coisas estejam bastante complicadas e que em princípio o Porto não deverá deixar fugir esta diferença pontual, mas Vejo um campeonato como há muito já não se via. Vejo uma coisa que é por demais assustadora quando nós vemos que as equipas às vezes não conseguem ter a capacidade de se manter na posição em questão. Em relação ao jogo com o Sporting, assim, eu no meu ponto de vista, enquanto benfiquista, estou ferido, normal, mas acho que o jogo não tem muito para se dizer. O Sporting poderia ter marcado 6, 7 golos, uma coisa por demais avassaladora. O Sporting esteve muito bem em campo. E acho que a vitória do Sporting foi conseguida através de um único jogador, que foi, para mim, o jogador que teve mais importância na vitória e que foi ele que levou a equipa às costas, que é o Elias. Porque a maneira como o Elias trabalhava no meio campo, as recuperações que o Elias fazia, mesmo cortes importantes que ele conseguiu no contra-ataque do Benfica, foi a peça mais importante que o Sporting teve. Em relação ao Benfica, acho que o Benfica, e já tinha dito antes, o Benfica sem Aimar é outro Benfica, é um Benfica mais difícil, um Benfica que é preciso ser mais trabalhado, é um Benfica em que o Witzel tem de pegar mais vezes na bola, tem de sair mais da sua posição para ajudar o Cardoso, e não vejo magia nenhuma no jogo de futebol que o Benfica fez neste último jogo de futebol. Acho que também o calendário, como eu já venho falado, o Benfica estava em 3 competições e neste momento está em 2, também é complicado, porque se nós formos a verificar estas últimas 2 semanas, esta semana e a próxima que vem, o Benfica joga nas 4 semanas, tem 4 jogos, o Futebol Clube Porto e Braga e o Tirão de Sporting só têm 2. O Benfica vai jogar agora na próxima semana para a Taça da Liga e o campeonato para novamente. É também um outro pormenor que ajuda as equipas, quer do Porto, quer de Braga, a recuperarem fisicamente, animicamente, e tem mais uma semana para, tem 15 dias de trabalho, ou 14 ou 13 dias de trabalho, para projetar o próximo jogo, enquanto Benfica e Sporting, mais o Benfica agora na próxima semana, só vai ter os 7 dias ou os 6 dias que se possa dizer para projetar os jogos. E tudo isso é importante, e é claro que equipas que querem se manter na frente, às vezes têm de delinear bem os objetivos. Mas quando tudo se quer, tudo se perde, e parece-me que vai ser um bocadinho por essa lógica que o Benfica vai passar este ano. Mas também não posso deixar fugir e de realçar este facto que as equipas que são boas, que têm bastante qualidade, aguentam-se sempre em prova até às finais da Liga dos Campeões, finais da Taça da Liga, finais da Taça, por exemplo, da Inglaterra. Eu agora lembro-me, quer do Real, quer de Inglaterra, quer de Manchester, tentam-se aguentar às fases finais e normalmente aguentam todos os jogos, e mesmo que seja 3 em 3 dias a jogar, eles conseguem. Mas é uma realidade que nós, em Portugal, já há muito tempo falamos nisso, mas que as equipas não estão preparadas, não sei. Nós falamos, por exemplo, no jogo do Sporting com o Manchester City, e do Porto também com o Manchester City, que os jogadores do Manchester City parecia que davam o dobro dos jogadores portugueses, em termos de músculo, em termos de forma física. Essas equipas estão mais bem segmentadas para fazer mais jogos, e que as equipas portuguesas não têm, não vou dizer que são fracos, porque não são, mas tipo em termos de estrutura muscular e tudo mais, são jogadores menos competitivos, mas são jogadores com mais arte e que conseguem fazer estragos. Zé Lino, e aproveitando uma ideia deixada por Jorge Jesus há umas jornadas desta parte, e em resposta àquilo que o Tiago estava a dizer, é este o preço do êxito, isto é, até que ponto é que o Benfica está a pagar a medalha de não ter escolhido, digamos assim, se é que tem que escolher, um objetivo acima de todos os outros? Não é uma questão de pagar ou deixar de pagar. É assim, o Benfica estava nas competições como o Porto estava, o Porto foi saindo, e isto eu vejo por aí, não é? E tentam ir o mais longe possível, depois indo-se do caminho de, tanto, de determinadas situações, agarram-se ao que têm. Agora, assim, como eu falei agora um pouco, assim, o Benfica, da saída da Liga dos Campeões, acho que desmoralizou muito o próprio Benfica. E depois também este fator, que é o Aimar, que para mim era como quando eu vi o Deco a jogar no Porto. Portanto, são jogadores que trazem magia ao futebol, são jogadores que num lance genial desmarcam um jogador e fazem a diferença. E quer dizer, o Benfica ontem perdeu um pouco, portanto, nesse sentido. Mas a respeito, por exemplo, do Benfica ontem a jogar, Viste esse jogo no cadeirão, no primeiro lugar, é certo? Exatamente, e descansadinho, e ao contrário do Tiago, que sendo benfiquista, e nota-se bem a cara dele, conforme está ali desmoralizado, mas eu não vejo por aí o jogo. Eu vejo o Benfica que entrou, o Sporting, principalmente nos 5 a 10 minutos, o Sporting até estava, como é, que aquele nervosismo, há um penalti a favor do Benfica. Se aquele penalti é marcado, é bom, o Benfica ganha outra estabilidade, o Benfica recua mais, o Benfica ia jogar em contra-ataque, como gosta de jogar. O Benfica é uma equipa que gosta de dar a posse de bola ao adversário, só que encontrou tão bem um adversário, que é o Sporting, onde tem um treinador que tem a raça do Sporting, que incute neles, portanto, o lema do Sporting. E então é assim, quando o Sporting pega no jogo, não é, e acaba por fazer 1-0, o Benfica ressentiu-se em quê? Se a gente vai partir para cima do Sporting, não é, podemos acabar por sofrer 2-0 e depois é mais complicado. E então o Sporting, que jogou mais em bloco, o Benfica, entre a defesa e o meio-campo, tinha uma linha mais aberta, não tinha uma linha tão apoiada. E o Sporting soube explorar isso, porque o Sporting jogou sempre na espreita do contra-ataque. Porque teve as oportunidades em quê? Teve as oportunidades nos contra-ataques. Teve uma oportunidade de um brinde de um defesa do Benfica, e porque jogou ali como jogou contra o Manchester City. Foi igual o que o Sporting fez ontem com o... Como o Benfica, foi a mesma coisa que fez contra o Manchester City, onde o Porto, por exemplo, com o Manchester City, joga ali de peito aberto, e o Manchester City em contra-ataque acabou por eliminar o Porto. O Sá Pinto, portanto, nesse aspecto, sabe as armas que tem, joga um pouco diferente como jogava o Domingos, porque o Domingos jogava um jogo mais aberto e acabava por, em contra-ataque, portanto, sofrer golo. O Sá Pinto não, defende mais, tem a equipa mais unida e tapam mais os buracos e não deixam as equipas jogar. E quando podem sair em contra-ataque, saem, e por vezes foi o que aconteceu contra o Manchester City e agora contra o próprio Benfica. Nós não nos podemos esquecer que o Sporting jogou na Rússia na passada quinta-feira, portanto, correram... Na Ucrânia. Na Ucrânia, perdão. 4 dias entre um jogo e o outro. E mais uma viagem de 5 ou 6 horas. E o Benfica jogou no dia anterior, chegou a Lisboa de madrugada ainda, portanto, teve mais um dia de descanso, no mínimo. E o Sá Pinto sabia perfeitamente quem tinha que ganhar o jogo, que a iniciativa do jogo tinha que ser do Benfica, e ficou um pouco na expectativa. Claro que também, em função das armas que nós temos, temos de saber jogar com elas, não é? Temos de dispor o nosso exército em função do armamento que temos quando vamos para uma batalha, e ele fez isso. Ele conhece os jogadores de Sporting como não conhecia o Domingos, porque ele há muitos anos em Alvalade, e é um apaixonado pelo Sporting, é um apaixonado pelo futebol do Sporting. E claro, o Benfica tinha que vencer o jogo forçosamente, e ele fez nitidamente o jogo que o Sá Pinto queria, não é? Evidentemente. Muito bem, fechado que está o dossiê do clássico Sporting Benfica, vamos passar para o golo da semana, e podemos começar pelo Zé Lino. Para ti, qual é o golo da semana? Foi o golo de Raul Meireles no Chelsea Benfica. Fica o golo do Zé Lino. Rui, o teu golo da semana? O meu golo da semana vai não para a execução técnica, mas para a importância que ele teve, e porque também está relacionado com uma pessoa aqui do nosso meio. Vai para o Bruno Amaro, que conseguiu que o Setúbal vencesse o Vitória de Guimarães por 1-0 num golo de livre marcado fora da área, mas que veio dar o realce ao treinador de paredes, o Zé Mota, que pegou num Setúbal moribundo e que neste momento está em 8º lugar. É de realçar também esse facto, e eu queria realçar esse facto através do golo de Bruno Amaro. Muito bem, Tiago, para ti qual é o golo da semana? Para mim o golo da semana vai para Kaká na Liga dos Campeões, frente ao Apoel, que é um golo a Kaká. Muito bem, vamos aos cartões verde e vermelho. Zé Lino, podemos começar por ti. O cartão verde vai para o Arthur, guarda-redes do Benfica. Acho que é uma grande valia no Benfica e no campeonato português. Quanto ao cartão vermelho, vai para Alba Pereira pela atitude que teve quando foi substituído em Braga. Rui, os seus cartões? O verde vai mesmo para a cor verde, vai para o Sporting, que na realidade fez um jogo que, a seguir ao que foi com o Manchester City, o que eu digo isto é que faz devolver um pouco o orgulho de ser sportinguista e que está na redada, tem andado infelizmente. Relativamente ao cartão vermelho, não vai pela prestação que tiveram até há dois jogos atrás, mas acima de tudo, quando assumiram a candidatura, mesmo de uma forma, não direi explícita, mas um pouco implícita, nas palavras que iam proferindo e nas declarações para o Braga, que mostrou nestas duas jornadas que realmente não tinha estaleca para lutar pelo campeonato. Tiago, os teus cartões? Os meus cartões vão os dois para a mesma razão, tanto o vermelho como o verde. O verde vou dar ao Futebol Clube Porto, porque no momento decisivo conseguiu somar os três pontos e distanciar-se. E o cartão vermelho vai para o Benfica porque, perante outra decisão que tinha de ter e perante outro resultado que tinha de obter, deixou fugir os três pontos. Podemos falar agora rapidamente também sobre essa partida, essa semana europeia. O Benfica foi afastado pela equipa do Chelsea. Tiago, fica um sabor amargo. O Benfica foi superior a esta equipa do Chelsea. Em relação ao jogo da Liga dos Campeões, eu já comentei isto com algumas pessoas. E falo também quer do Benfica, quer do Porto, quer do Sporting, e esta mensagem, ou melhor, esta ideia que eu tenho, acho que deve ser global dos portugueses e é uma coisa que fica um bocadinho evidente. Eu acho que as equipas portuguesas ainda são muito pequeninas na Europa, tanto todos os clubes portugueses, e parece, e mais uma vez, futebol, jogos de interesses parece que são cada vez mais reais e aparecem com mais frequência. Mesmo o jogo do Sporting contra o Metalist, viu-se ali algumas nuances do árbitro para a passagem de outra equipa que não uma portuguesa. No jogo do Benfica, em que o Benfica no primeiro mão também sofremos da mesma realidade. No jogo lá acho que não fomos tão prejudicados, mas agora em particular no jogo lá acho que o Benfica demonstrou que mesmo com menos um jogador que tem força de acreditar e força de querer. Os três pontos não foram conseguidos, mas acho que no combate geral esta Liga dos Campeões e Liga Europa servem um bocadinho para nós nos apercebermos daquilo que nós sofremos, porque o futebol português ainda não é muito, muito visto e nós não conseguimos transmitir aquela mensagem muito bem para o exterior, porque às vezes os árbitros, e não querendo falar de arbitragem em específico, mas muitas vezes as equipas portuguesas são prejudicadas em todos os níveis para salientar outras equipas de campeonatos mais competitivos como os ingleses e como os espanhóis. É uma mensagem um bocadinho triste, mas aí não é uma coisa que me orgulha, é uma coisa que me entristece cada vez mais, mesmo numa Liga dos Campeões e mesmo num projeto internacional que é o futebol, nós ainda conseguimos ter essas particularidades que também são apresentadas às vezes no calendário português. Muito bem, da Liga dos Campeões para a Liga Europa, na época passada, nas meias-finais, tivemos três equipas portuguesas, uma espanhola. Nesta temporada as coisas inverteram-se, são três equipas espanholas perante um Sporting que conseguiu afastar o Metalist. Rui, até onde é que pode ir o teu Sporting? Eu espero que vá até Bucareste, não é? E que é em Bucareste que vença a final. Isto é um pouco engraçado, se nós fizermos a leitura futebolística para... E por um lado o futebol e por outro a economia, nós reparamos que os países que estão com mais dificuldades na Europa são os que estão a dominar a Europa futebolística. Portanto, somos dominados, Portugal e Espanha em matéria económica, pelos colossos da Europa, e nós em termos futebolísticos dominamos os clubes desses países que nos estão a condicionar economicamente. Relativamente ao Metalist de Sporting, o Sporting ainda fez um grande jogo, decididamente. Mais uma vez na expectativa, foi um jogo mais transpirado que inspirado, fomos extremamente realistas. Tivemos também a sorte do jogo, nitidamente, naquele penalti, pronto, que penso que foi um pouco inventado, mas que ia dar 2-1 ao Metalist, e depois a partir dali ia ser complicadíssimo nós aguentarmos com os ucranianos todos em cima. É uma equipa que me surpreendeu, o Metalist, pela positiva. Tem muitos jogadores sul-americanos, argentinos, brasileiros, praticam um futebol agradável, e eu esperava que o Sport fosse mais convincente nesta eliminatória. Conseguiu o objetivo, é um facto, eliminámos os ucranianos, mas em termos futebolísticos ficou um pouco de amargo na boca. Eu pelo menos fiquei um pouco ou muito até aquém daquilo que eu esperava da equipa de Sporting. No entanto, estamos nas meias finais, vamos jogar com o Atlético de Bilbao, um clube do País Basco, só tem bascos e espanhóis. Logo, o País Basco é espanhol, embora eles quisessem a independência, mas realmente só tem jogadores da sua região no País Basco a jogar nesta equipa do Atlético de Bilbao. Tem lá 3 ou 4 jogadores que assentavam que nenhuma luva no Sporting, como é evidente. Vamos ter muito avançado o Llorente, que espero que faça um péssimo jogo contra o Sporting, mas que na realidade enche as medidas. Vamos ter a oportunidade certamente de analisar todos esses jogadores e analisar essas partidas das meias finais. Zelino, um comentário muito rápido, visto fora estas duas partidas, uma eliminação e uma continuidade nas provas europeias, como é que analisaste estas duas partidas rapidamente? Com respeito ao Benfica, acho que perde um pouco eliminatório em casa. Pela forma como abordou o jogo lá, é assim, o Benfica atendendo a estar até a jogar com 10, então tinha inferioridade numérica, é assim, vi o Chelsea, os adeptos portanto cheios de medo, porque poderia acontecer o Benfica passar a eliminatória. Depois lá entrou o Raul Meireles, pronto, e foi aquele que arrumou com o jogo, mas até aí, é assim, o Benfica não deixou uma boa imagem, portanto, neste eliminatório. Contra o Sporting, foi igual, é assim, também foi um bocadinho fiado na questão da gestão a gerir o jogo. Eles podiam ter feito 2-1 e a partir daí também o Sporting podia tremer e acabar, mas isto são os tais fatores de jogo que fazem parte do futebol. Para fechar, últimas declarações do Tiago quanto à final da Taça da Liga do próximo sábado, o que é que esperas perante uma equipa do Gil Vicente que espera fazer história? O Gil Vicente conseguiu a primeira final em 88 anos de existência. Eu espero uma guerra, sinceramente. Eu acho que vai ser uma guerra futebolística, e eu não me faço entender de outra maneira, mas acho que o Gil Vicente vai meter tudo o que tem e o que não tem, e se puder meter adeptos lá para dentro vai meter, porque é uma final, e uma final eu não lhe posso dizer quem sairá vencedor, mas eu vou lá estar como benfiquista. Espero assistir a uma festa muito bonita da parte do Benfica, mas vai ser um jogo difícil, vai ser se calhar dos jogos mais complicados que o Benfica vai ter neste último final de campeonato, porque a inspiração numa final é completamente diferente. O ambiente, os aspectos negativos passam a aspectos positivos automaticamente, e o jogo vai ser, o resultado vai ser feito fruto do que o jogo der, mas espero que com o Aimar, e que é importante, com o Aimar dentro e sem Luizão. E sem Luizão, mas o Luizão, aquela a pedra central, nós já vimos mesmo contra o jogo contra o Chelsea que temos soluções, mesmo sendo defesas esquerdas e trincos a jogar naquela posição que preenchem perfeitamente aquilo que é necessário. Mas vou ver um jogo que espero que seja muito alegre, e espero que seja muito aguerrido também. Muito bem, o Tiago vai estar na final da Taça da Liga, nós também estaremos de volta para a semana para mais um programa Bola na Área. Zelino do Porto, Rui Fernandes do Sporting, Tiago Silva Benfica, muito obrigado por estarem presentes mais uma vez. Vamos agora à rubrica Só Motores com o Abel Santos. Boa tarde e bem-vindos a mais um Só Motores. Na edição de hoje, vamos ver como os portugueses deram a uma semana no Desert Challenge. Seguimos então para as pistas para acompanhar a primeira ronda da temporada do renovado Campeonato do Mundo GT1, voltamos aos rallies e ao Intercontinental Rally Challenge e, finalmente, vamos conferir os resultados da primeira corrida da época de MotoGP. Nos Emirados Árabes Unidos, decorreu durante uma semana o Desert Challenge, prova de todo terreno, que, nas motos, contava com alguns dos pilotos mais sonantes da atualidade e na qual participaram os portugueses Hélder Rodrigues, Ruben Faria e Paulo Gonçalves ao serviço das equipas oficiais da Yamaha, KTM e Husqvarna, respectivamente. Nesta prova, Ruben Faria substituiu o seu chefe de vila, Cyril Depré, que está lesionado e, como tal, teria caminho aberto na KTM para andar na frente. Durante o rally, Hélder Rodrigues teve problemas na sua Yamaha e na classificação final ficou-se pelo modesto 39º lugar da geral. Já Ruben Faria levou a sua KTM ao 4º posto e Paulo Gonçalves terminou num fantástico 3º lugar, apenas batido pelos espanhóis Juan Barreda Barte e Marc Comar. Assim sendo, os portugueses demonstram, mais uma vez, que se pautam entre os melhores do mundo nestes terrenos. Já nos carros, a prova não contou com alguns dos nomes mais sonantes do todo-terreno mundial, e foi ganha pelo francês Jean-Louis Leclerc aos comandos do seu buggy, a que seguiu Helmut Aoi num Mini. Já nas pistas, terminou ontem a primeira prova do renovado mundial de GT1, que conta com bólidos como McLaren MP4-12, Ferrari 458 Itália, Aston Martin DBRS-9, Audi R8, entre outros. Já ao nível dos pilotos, o foco centra-se em Álvaro Parente. No campeonato, cada circuito recebe duas corridas, uma de qualificação que atribui pontos aos 6 melhores e a corrida principal que atribui pontos aos 10 melhores, esta última, à semelhança do que acontece, por exemplo, na Fórmula 1. Nesta primeira corrida, Álvaro Parente e o seu companheiro de equipa, De Moustier, terminaram a qualificação num bom 4º lugar, que foi ganha pelos homens de Audi, que garantiram os primeiros 2 lugares, ficando em 3º no Lamborghini. Já na corrida, e numa altura que Parente rodava no top 10, uma avaria no seu McLaren ditou o abandono desta primeira prova, mas fica a nota que bons resultados são possíveis nas próximas etapas. A corrida acabou por ser vencida pelo mesmo Audi, que já havia conseguido o primeiro lugar na qualificação, tripulado por Stefan Ortelli e Van Dorr, seguindo-se pelo Audi de Jarvis e Stippler. A fechar pódio, Mercedes Jinkelock e Vassing. No campeonato, os homens da Audi estão nos 2 primeiros lugares, com uma das duplas com 33 pontos e a segunda com 24. Quanto aos rallies, o IRC rumou à Irlanda, onde os homens da Skoda eram, mais uma vez, os favoritos à vitória final, dado o empenho da marca no campeonato. Assim sucedeu, e a luta centrou-se entre Johanninen, Mikkelsen e Kopecky. A luta acabou por se decidir numa das especiais mais curtas de rally, com pouco mais de 1 km, quando Mikkelsen teve uma saída de estrada que fez perder preciosos segundos e, desta forma, teve de se contentar com o segundo lugar. Anninen garantiu a sua primeira vitória na temporada, enquanto Kopecky teve de se contentar com o lugar mais baixo do pódio. Após 3 rallies, IRC contou com 3 vencedores distintos, sendo que Mikkelsen fez os 3 rallies e já conta com 101 pontos, ao passo que Anninen tem 43 e Kopecky 40. Estes dois apenas fizeram 2 rallies. Finalmente, nas duas rodas, teve início o Campeonato do Mundo de MotoGP no Qatar, onde Stoner tem de defender o seu cetro de campeoníssimo, Lorenzo mais uma vez tem de tentar bater e Valentino Rossi tem de virar a página depois de uma temporada que ocupou lugares que não estamos habituados a ver na Ducati. Lorenzo até conseguiu pole position, mas logo perdeu o primeiro lugar da corrida para Stoner. No entanto, um ritmo forte de Lorenzo e da sua Yamaha e uma quebra do seu rival na parte final acabaram por atribuir ao espanhol o primeiro posto da corrida e, com isso, colocou-se no topo da classificação do campeonato. Em segundo, terminou também o espanhol Dani Pedrosa, enquanto a fechar o pódio terminou Stoner, ambos em onda. Quem voltou a não ficar bem na fotografia foi Valentino Rossi e a Ducati, que terminou num longínquo 10º lugar e atrás de seus colegas Eden e Barbera, o que deixou muito desmotivado. Já na classe Moto2, a vitória coube a Marc Marquez, ao passo que na nova classe Moto3, que substituiu as 125 cm3, a vitória sorriu a Vinales. O português Miguel Oliveira, que deu nas vistas no final do ano passado nos testes das novas Moto3, conseguiu um excelente 5º lugar na final. Para a semana, a Fórmula 1 regressa para o Grande Prémio da China, podendo, posteriormente, conferir os resultados aqui no Som Motores. Até lá! A rubrica Só Motores com o Abel Santos, que estará de volta para a semana. De saída, recordo o site bolanaria.pt.vu, recordo bolanaria.pt.vu. Estamos de volta então para a semana, foi um prazer estar consigo, fique bem, fique com a Jornal FM. Parte Falcão, atirou e gol!